essa música, dedico o brecão do Caster, meu parceiro Murilo Caster. Obrigado pelo carinho, pelo apoio, só gratidão, meu irmão. Show! A estrada da vida dentro do meu caminhão, cortando o chão, recebo uma ligação. Alô, amor, promete que não vai me enganar. Tô ligando pra saber que horas vai voltar. Não sei, amor, porque a carga atrasou. Talvez eu volte hoje, talvez não vou. Eu vou adiantar, amor. Eu vou pisar aqui no acelerador. E pra cima, senhor! Eu chegando cedo em casa e a mulher só me afronta. Tô botando ponto, tô botando ponto. Eu chegando tarde em casa, a mulher disse eu tô na faca. Tô botando gás, tô botando gás. Eu chegando cedo em casa e a mulher só me afronta. Tô botando ponto, tô botando ponto. Eu chegando tarde em casa, a mulher disse eu tô na faca. Tô botando gaia, tô botando gaia. Chora, papá! Um forte abraço ao grupamento GC, a todos os carreteiros, caminhoneiros. Pra cima, papá! A estrada da vida dentro do meu caminhão, cortando o chão, recebo uma ligação. Alô? Vai me enganar, tô ligando pra saber que horas vai voltar. Não sei, amor, porque a carga atrasou. Talvez eu rode, talvez não vou. Eu vou adiantar, amor. Estúdio D, esse é barril, esse é barril. Ai, barril, ai. Eu chegando cedo em casa e a mulher só me afronta. Tô botando ponta. Eu chegando tarde em casa, a mulher diz que eu tô na vaga. Tô chegando cedo em casa, a mulher só me afronta. Tô chegando tarde em casa, a mulher diz que eu tô na faca. Tô botando gaia, tô botando gaia. Chora, bebê! Alô, meu parceiro, é o Desbarrão. Um forte abraço, esse é moral, esse é moral. Chora, bebê! Chora, bebê! Parceiro Thiago Carreteiro, esse é barril, esse é barril. Alô, índio, tamo junto, papá. Grupamento GC, esse é barril.